Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da UPE, e vou falar hoje sobre o conceito de imunidade de rebanho, que gerou tanta discussão e desinformação nesses últimos dias. Mas o que quer dizer imunidade de rebanho? Esse é um conceito usado em epidemiologia que significa a quantidade de pessoas que deve estar imunizada para que as pessoas não imunizadas tenham probabilidades bem baixas de contrair determinada doença. Isso acontece quando vacinamos a maior quantidade possível de pessoas para que aquelas que não podem receber vacinas estejam protegidas, como os bebês recém-nascidos ou as pessoas que possuem alguma falha genética no seu sistema imunológico ou que têm alguma doença que atinge o sistema imune, como câncer, diabetes ou AIDS. Assim, o rebanho imunizado protegeria aqueles poucos que não podem se imunizar. E é por isso que a vacinação é tão importante, não só para se proteger, mas para proteger aquele que não pode se vacinar. Trazer esse conceito para a Covid-19, uma doença para a qual ainda não temos vacina, significa que a imunidade de rebanho seria garantida quando um número determinado de pessoas se expusesse ao vírus para proteger o resto da população não exposta. Vários estudos até agora estimavam que precisaríamos de 60% de pessoas infectadas pelo novo coronavírus para garantir a imunidade de rebanho. Mas esse assunto voltou a ser discutido esses dias por conta de um estudo publicado na revista Science algumas semanas atrás que baixa esse valor para 43%. Esses novos dados estão agora sendo usados para justificar ainda mais a abertura do comércio das escolas, indicando ser necessário expor essa parcela da população para garantir a imunidade de todos. Considerando que o Brasil possui em torno de 210 milhões de habitantes, na estimativa mais otimista, teríamos que ter 90 milhões de pessoas expostas ao vírus. Assumindo uma taxa de letalidade bem baixa, em torno de 1%, ou seja, onde uma em cada 100 pessoas contaminadas morreria por Covid, teríamos aí a perda de, no mínimo, 900 mil vidas para garantir a tal imunidade da população nos cálculos mais otimistas. Sem contar todos aqueles que viveriam com as graves sequelas neurológicas, cardíacas, renais e pulmonares decorrentes dessa doença. Sem entrar no mérito do quanto esses números ainda são falhos por uma série de razões, que vão desde o fato de não sabermos o quanto tempo uma pessoa fica de fato imune após contrair a Covid, até a enorme subnotificação de casos que temos no Brasil, é absolutamente desumano pensarmos na possibilidade de sacrificar tantas vidas para garantir a imunidade da população. Só teremos imunidade de fato com vacinas. Confie na ciência e, se puder, fique em casa. Coronavírus em xeque. Uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.